ratinho da TV tem AIDS. Por favor, acredite, é verdade. Recebi o e-mail e no link fui clicar, mas o computador travou, que azar. O Faustão da Globo morreu num acidente. É verdade, a internet nunca mente. Repassei o e-mail para todos meus contatos, pois quero mantê-los sempre informados. Coca-Cola dá câncer, sim. Sempre desconfiei que ela era ruim. Já organizei um grande boicote. De agora em diante só tomo Dolly. O ratinho da TV tem AIDS. Por favor, acredite, é verdade. Recebi o e-mail e no link fui clicar, mas o computador travou, que azar. O ratinho da TV tem AIDS. Por favor, acredite, é verdade. O ratinho da TV tem AIDS. Por favor, acredite, é verdade.